Salvador, muito bom dia, o Wesley, 749, para Guarulhos, gente da Eco, solicita atender. Gente, objeto 6749, informação Eco correta. O Copio 320, senhor? 34. Gente, 340 não foi autorizado por Recife. Estou autorizando 320 para o senhor com decolagem a partir do 00. Ok, 320 a partir do 00. Seguinte, pronto para cópia? Pronto. Objeto 6749, Salvador para Guarulhos, Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível 320, autorizado via para o Whisky 50. Decolagem da pista 17 com curva à direita, saída da L, transição de NEF. Controle 1 no 9.8, transponder 5457, Webjet 6749. Autorizado Guarulhos 320, via Ampere 58, decola 17, curva à direita, na saída da L de NEF, 5457 a transponder, 198 ao controle, 6749, bom dia. 5457, o cotejamento correto, senhor, somente aerovia. Aerovia autorizada é a Purisk 50. No portão 62, eu chamo em pronto para o pushback, acionamento, objeto 6749. Afirmativo, a Purisk 50, no 62, chamando a pushback, acionamento. 700 da web, a informação é. Prossiga, senhor. Autorização para Guarulhos, da Galeão. Copiado, senhor, está pronto para cópia, 6700? Rápido. Objeto 6700, Salvador para o Galeão, Sierra Bravo, Golfo Lima. Nível 340 autorizado, Alfa Zulu 14. Decola da pista 17 com curva à direita. Saída da El Transição Blast. Controle 1 no 9 decimal 8. Aciona 5461, Webjet 6700. Autorizando 340, Galeão, decola da 17, curva à direita. Da El Transição Blast, vai pela Alfa Zulu 14. 19.8 é o controle, 5461 é o transponder, está no gate 04, está pronto para o estacionamento. Protegimento correto, objeto 6700, somente por gentileza, eu esqueci uma parte, a Presulu 14 até Toquinha após a Presulu 4, senhor. Tem livre posicionamento no 4, chame táxi, objeto 6700. Está livre, chamará. É, confirme a última informação, senhor, a última atualização aí que eu não entendi. Sente a Presulu 14 até a posição Toquinha. Após a Presulo 4, senhor. Tá, muito obrigado, senhor. Obrigado. Salvador Web 6749 na 6 para o chuveiro questionamento. Autorizado, senhor, no 612, chame táxi, objeto 6749. Trabalho ataco, autorizado, 6749. Fox Web 674980, 4 horas e 10 alternando com fim. 804 e 10, confins, confirma, senhor. Afirma. Copiado, objeto 6749 tem táxi aprovado via Fátima Principal, Lima, consta da pista 35, reporte para ingresso, cabeceira 35, senhor ajuste no 011, objeto 6749. Senhor, ininteligível a transmissão, está falhando. Sim, só um momento. Confirme como recebe agora a torre de controle. 5/5. Sente, objeto 6749, tem táxi autorizado via parte principal Lima. Reporte para ingresso na pista 35, ajuste 1011, senhor. Lima, parte principal Lima, cruzada para a direção 35, ajuste na 011. Táxi 6700 da Web, estamos com 93 a bordo. Autonomia de 3 horas e 17, alterna com fins. T1793 com fins, correto? Afirmativo. Copiado, o senhor tem táxi aprovado via pátio principal Lima, reporte para ingresso na pista 1735, ajuste no 011, Webjet 6700. Pátio Lima, reportará ingresso na 176700. Ingresso na 35479. Objeto 6749, autorizado ingresso na pista 35, autorizado backtrack. Reporte alinhado e pronto, pista no 7, objeto 6749. Autorizado ingresso, backtrack, reportará pronto, alinhado e pronto, lá na 7, né? Ingressando na Lima 6700. 6700, mantenha a posição na Lima, aguardando o ingresso. Manterá Lima. 649 autorizado a decolar da pista 17. O vento agora de 310 graus com 03 nós, ajuste agora 1012, senhor. Autorizado a linha de decolar, o 749, 1012. Jet 6700 autorizado ingresso na pista 1735, reporte alinhado, pista 17, senhor. Reporte alinhado, pode confirmar o vento, senhor? Vento agora de 310 graus, 02 nós. Afirmativo, vou dar prosseguindo para a pista 17. Objeto 6749 decolado aos 10. Chama agora o controle Salvador em 1.9.8, senhor. Tem um bom voo. 1.9.8. Salvador, muito bom dia, lado na 749. Contato radar suba ao 320. 320, na 749. Giné 6749. Confirme, Giné? Sim, ativo. Rato. Aliando, pronto, 6700. Objeto 6700 autorizado decolar da pista 17, vento 320 graus, 02 nós, ajuste no 012, senhor. Iniciando 6700. 49, chame Recife, frequência 1288, alterno 3325.